Isto é uma coisa que devia fazer as pessoas pensar. Em que é que elas acreditam realmente? Elas acreditam realmente que existem diferenças essenciais e biológicas entre rapazes e raparigas? Ou acreditam que é preciso que haja? E que é preciso haver uma separação completamente estanque entre aquilo que nós dizemos às meninas e aos meninos, aquilo que nós damos a brincar, os brinquedos que nós damos às meninas e aos meninos, os papéis que lhes atribuímos? Podes dizer que a Thatcher era machista? Provavelmente era, nunca tive nenhuma conversa com ela sobre isso, não é? Mas provavelmente era uma mulher machista, ok? E portanto, poder-me-ás dizer, preferes ter... qual é a vantagem de ter uma mulher machista, por hipótese, como primeira-ministra ou como CEO? Que se ela não vai fazer nada pelos direitos das mulheres? A questão é que tu teres uma mulher como primeira-ministra na altura em que ela foi primeira-ministra já fazia alguma coisa pelos direitos das mulheres só por si. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva no iTunes, no Mixcloud ou na sua plataforma de podcast favorita. Vá a patreon.com/perguntarnãoofende, veja as vantagens de ser patrono e contribua para garantir a produção deste projeto independente. O feminismo começou por se bater pelo direito à igualdade na lei. Uma ideia simples, que as mulheres também eram cidadãs, iguais em direitos contratuais e de propriedade e direito ao voto. Rapidamente se transformou num movimento por direitos laborais. Uma ideia também simples, as mulheres são trabalhadoras iguais aos homens. Uma luta ainda longe do fim, já que as mulheres continuam a receber pelo mesmo trabalho menos do que os homens. Continuou com a luta pelos direitos sexuais e reprodutivos, muito presente nas campanhas pela despenalização do aborto e pelo direito das mulheres à sua autodeterminação sexual. Inicialmente, coisas tão simples como o direito a não serem violadas pelos seus maridos. Na mudança do século, o feminismo passou para uma fase diferente, em que a própria identidade feminina está em debate, o que implicou debater toda a construção cultural em torno da ideia da mulher, a educação que damos aos nossos filhos, a linguagem. A evidência de que a discriminação se alimenta de uma construção simbólica que é ela própria alimentada pela discriminação está na base do chamado politicamente correto. Independentemente do seu abastardamento, ele nasce de uma certeza, a de que a linguagem e os símbolos não são neutros, transportam relações de poder. Esta nova fase do discurso feminista não está isenta de perigos. O primeiro perigo é óbvio. Chegando tão fundo nas origens da discriminação, este movimento pode tornar-se totalitário, abarcando todos os domínios da vida, dos mais públicos aos mais privados, e normalizando tudo, do humor ao sexo. O que nos leva à pergunta da conversa de hoje. Se o feminismo não se estará a tornar puritano, como alguns episódios do Me Too parecem indicar. O segundo perigo é mais português. Tendo as mulheres chegado ao direito ao voto e à igualdade na lei há menos de meio século, tendo sido o aborto despenalizado há pouco mais de 10 anos, sendo a violência doméstica um problema ainda tão comum e havendo ainda uma diferença tão grande do ponto de vista salarial, não estará o feminismo português, por falta de implantação, a saltar algumas fases para se concentrar tão intensamente no simbólico? A minha convidada de hoje esteve envolvida em quase todas as polémicas que se ligam a tudo o que acabei de falar. Combativa para alguns, irritante para outros, Fernanda Câncio nunca diz que não a uma guerra de palavras. E esteve em todas as que, nos últimos anos, envolveram os direitos das mulheres. Obrigado, Fernanda, por teres aceito este meu convite. A primeira pergunta que quero fazer, tem a ver com grande parte do que se disse nesta introdução. Estiveste envolvida em muitas polémicas ligadas à discriminação das mulheres, muitas delas relacionadas com estas questões simbólicas de que falei. Exemplo disso foi a história dos livros dos exercícios da Porto Editora, específico para meninos e para meninas, ou os brindes do McDonald's. Num país onde a violência doméstica atinge níveis tão altos e onde a diferença salarial entre homens e mulheres é tão grande, não estamos a investir demasiado no simbólico quando ainda há tanto para fazer nas questões materiais mais básicas, sobretudo em Portugal? Isso é a partir do princípio de que essas coisas não estão todas relacionadas, isto é, se tu tens um problema de discriminação básica, aquilo que tu chamas de discriminação material, estás-te a referir às questões de, salariais, às questões de, inclusivamente, provavelmente, da representação das mulheres a todos os níveis, tens que perceber porque é que isso acontece. Isso acontece porquê? De onde é que isso vem? Em que é que isso se... Isto é, qual é que é o ponto de partida dessa discriminação? Se tu perceberes que a discriminação se baseia na forma como os papéis de género foram estruturados e são vistos, tens que perceber que não vale a pena tu lutar só contra, e tens que lutar obviamente contra as discriminações que tu chamas materiais, tens que lutar contra tudo e sobretudo contra aquilo que leva a que essa discriminação exista. Porquê é que as mulheres ganham menos que os homens? Porquê é que as mulheres com mais formação ganham ainda menos que os homens? Isto é sempre a conversa medida, do ovo e da galinha, medida, não é? Que não, é, mas que repara, à medida, há uma coisa muito interessante, por exemplo, nas diferenças salariais, que é, a um nível mais baixo, a diferença salarial entre os homens e as mulheres é mais baixa. Quanto mais tu sobes no nível de formação e no nível dos cargos e da hierarquia económica e social, mais essa diferença cresce. Isto é, quanto mais formação as mulheres têm, quanto mais, em teoria, capacidade de reivindicação e de afirmação elas têm, mais são penalizadas. É interessante, isto é a conversa do ovo da galinha. Se nós pensarmos, por exemplo, acho que todos assumimos que houve um grande salto nos direitos das mulheres durante a Segunda Guerra, por exemplo. Não estou a falar em Portugal, mas estou a falar. Não foi em Portugal, evidentemente, sim, mas nos Estados Unidos, nos países, que tem a ver com o facto das mulheres terem sido, por necessidade, obrigadas, sim, a entrar no mercado de trabalho. Não houve nenhuma mudança simbólica, na realidade. Foi uma mudança material, que correspondeu à necessidade das mulheres entrarem no mercado de trabalho, que correspondeu a um grande salto também de direitos das mulheres. Também foi uma mudança simbólica, na medida em que aquilo que era determinado, de um modo geral, porque houve sempre mulheres a trabalhar. Todas mais pobres, não é? Nós, quando falamos da questão da entrada da mulher no mercado de trabalho, estamos a esquecer que as mulheres sempre estiveram no mercado de trabalho. Falar sobretudo da classe média aí que falamos da entrada. Em Portugal, inclusive. Sim. Portanto, digamos que nós estamos a fazer quase uma observação classista. Uhum. Estamos a esquecer. Já lá vou. Estamos a esquecer da agricultura, estamos a esquecer do trabalho doméstico, estamos a esquecer das fábricas. Uhum. As mulheres também trabalharam nas fábricas desde o início da dita Revolução Industrial, as mulheres e as crianças, inclusive. Portanto, não há, o que há é há uma entrada das mulheres no mercado de trabalho a um determinado nível social, porque as outras já lá estavam. E isso é muito simbólico também, isto é, o que é que se passou aí? Passou-se que aquilo que era considerado o papel da mulher, que era o papel da mulher nesse nível social, que era ficar em casa a tomar conta dos filhos e ser mãe e ser o apoio do marido, etc., se transformou noutra coisa, porque as mulheres provaram que eram capazes de fazer outras coisas. Não é que elas já não fizessem, como eu acabei de dizer, isto é, as mulheres a um nível social mais baixo já trabalhavam, já faziam o mesmo que os homens, ganhavam menos, mas faziam o mesmo que os homens. Aquilo que se passou foi uma alteração da maneira como se via o papel da mulher, isso é simbólico também. Mas, como é que não é simbólico? Eu não ponho em causa a ligação, aliás, não ponho, disse na introdução, eu não ponho em causa a ligação do simbólico com a desigualdade material, não só, aliás, na questão das mulheres, noutras questões também. A minha questão é se não há aqui um atalho. O que eu quero dizer é, tendo em conta a fragilidade do movimento feminista em Portugal, a sua pequenez, é mais fácil a intervenção no simbólico, exige menor implantação, exige menos trabalho, se quisermos, no terreno, menos trabalho de base e um trabalho mais mediático, ou seja, se não há aqui também outras razões que têm a ver com a fragilidade do próprio movimento feminista em Portugal. Bom, mas vamos lá ver. Uma coisa é reconhecer-se, coisa que eu não discuto, que o movimento feminista em Portugal sempre foi muito fraco. E não é por acaso, ainda ontem, numa outra entrevista, Me perguntaram porque é que eu achava que a Associação Capazes é tão atacada e é tão referida. Não é por acaso que isso acontece, porque provavelmente pela primeira vez em Portugal, desde há muito tempo, porque já houve outra altura a seguir ao 25 de Abril em que isso foi também muito debatido, em que as feministas foram muito atacadas, porque precisamente houve uma elas apareceram, não é? Publicamente, e portanto foram alvo de ataque. Não é por acaso que tu hoje em dia tens a nível não só das redes sociais como dos próprios artigos nos jornais da opinião um ataque muito forte a uma determinada associação. Porquê? Porque ela tem visibilidade. E portanto, um dos grandes problemas do movimento feminista português é a sua ausência de visibilidade, mas não necessariamente de existência, porque nós temos associações como a UMAR, que já trabalham há imenso tempo, e é uma injustiça fazer de conta que não existe. A UMAR trabalha, a UMAR tem um trabalho muito, muito eficaz, por exemplo, em termos da violência doméstica, criaram um observatório das mulheres assassinadas e das tentativas de homicídio, que foi muito importante para a tomada de consciência em relação ao problema da violência doméstica, e tem provavelmente a esse nível de que tu falas de uma luta mais cá para baixo, digamos, mais eficácia, não tem a visibilidade, isto é, por qualquer razão que tem a ver também, do meu ponto de vista, com a falta de interesse dos média pela questão do feminismo. Eu acho que pela natureza de classe dos média, mas a gente já lá vai, que eu também quero. Pois, ou seja, dos assuntos que dizem respeito a tem a ver com uma série de escolhas, de critérios, sim, mas não há dúvida nenhuma, e eu estou em boas condições para saber isso, porque eu sou jornalista e há bastante tempo, eu tenho noção da forma como o feminismo é uma coisa completamente pouco pensada, e é um assunto sobre o qual praticamente não se falava até há muito pouco tempo. E começou-se a falar mais de feminismo em Portugal a partir do momento em que começa a haver um movimento internacional. Eu nunca vi tantos artigos na imprensa portuguesa, nem tantos debates sobre feminismo, ou sobre o que é o feminismo, ou deixa de ser, como nos últimos meses, por causa do movimento Me Too. Nunca tinha visto. A gente já vai ao Me Too, mas deixa-me só ainda. Julguei que já estávamos a falar do Me Too desde o princípio. Não, estamos sempre, mas eu vou insistir, mas eu quero falar um pouco mais do Me Too, mais especificamente, mas ainda sobre a questão das prioridades, ainda quero tentar expressar um bocadinho mais a ideia que estava a tentar ver contigo. Eu não havendo dúvidas que as coisas estão ligadas, as questões materiais, as questões simbólicas, não te passaria pela cabeça na Arábia Saudita fazer uma campanha em torno dos livros de exercícios, por exemplo. Isto estou a pegar num exemplo extremo. Ou seja, que, porque ainda há uma luta de igualdade pela lei. Na lei. Desculpa, agora sou eu que estou a interromper. Visto o que aconteceu na Hungria. Quando? Agora. É uma notícia de agora. Sim. O Orban alterou os livros, lá está, os livros da escola, para criar uma espécie de livros da escola primária salazarista, que é a mulher recatada e do lar e o rapaz com os seus papéis de género clássicos. Isto não se passa na Arábia Saudita, passa-se na Europa. Mas o teu exemplo da Arábia Saudita é... Eu percebi o teu exemplo. Aí ainda estás a lutar pela igualdade na lei. Na lei, por isso simplesmente. Estás sempre a lutar pela igualdade, obviamente. E eu não sei, quer dizer, não sei como é que são os livros na Arábia Saudita. Pois. Não leio árabe. Mas é evidente que num país onde as mulheres não podem conduzir, onde têm, em termos da lei, diferenças que provavelmente vão até à Constituição, não sei, também não conheço a Constituição da Arábia Saudita, mas parte do princípio Constituição as mulheres e os homens não são iguais, como não eram em Portugal até 1976, na Constituição de 1933, é evidente que tu tens coisas a nível da lei para combater. Não é o caso de Portugal. não é? Tu, em termos da lei... Temos até já, uma lei bastante avançada. Em termos da lei, finalmente chegámos a um ponto em que já estamos a discutir, por exemplo, as cotas nos conselhos de administração. E, portanto, isso significa que continuamos a combater em termos legais, mas temos que combater a outros níveis. E eu volto, passando por este exemplo do Orban, se é importante para o Orban... Se é importante para um Estado que está a transformar-se num Estado fascista, se é importante introduzir isto nos livros da escola, achas que é porquê? Pergunto-te eu. Porque não é importante? Porque não é eficaz? Porque não faz efeito? Claro que faz efeito. E aquilo que nós vimos nos livros, na polémica em Portugal, houve várias polémicas ultimamente, aliás, muito esclarecedoras, de todos os pontos de vista. A polémica que tu citaste, dos livros de exercício da Porta Editora, a polémica dos brindes da McDonald's, que eu vou relembrar, que as pessoas provavelmente não sabem, tem a ver com o facto da McDonald's ter brindes diferentes para crianças, para crianças do sexo feminino e do sexo masculino, e não perguntar às crianças o que é que querem. Parece uma menina, dão aqueles brinquedos, parece um menino, dão aqueles brinquedos, sempre se quer perguntar. E nos Estados Unidos isso deixou de acontecer porque houve uma criança de 12 anos, salvo erro, que mandou uma carta porque ela queria os brinquedos dos rapazes e não lhe davam. E ela mandou uma carta para o CEO, provavelmente escrita pelos pais, mas pronto, não interessa, mandou uma carta para o CEO da McDonald's a dizer o que é que se passava, diga que aquilo era uma coisa injusta. E eles mudaram as regras nos Estados Unidos. E por acaso houve uma pessoa que me falou de uma pessoa que é avó e que viu aquilo e que me chamou a atenção para aquilo, e eu fui ver e fui investigar e percebi que em Portugal eles estavam a aplicar regras que nos Estados Unidos já não aplicavam. E entrei em contacto com a McDonald's e eles disseram: sim senhora, tem toda a razão, vamos mudar isto. E o que é que isto... Eu fiz uma reportagem sobre isto e a reação das pessoas, como em relação aos livros da Porta Editora, como em relação, por exemplo, à questão do cartão de cidadania, que é outra reação esclarecedora, foi de uma fúria absolutamente extraordinária. Como se, ao dar às crianças o direito de escolher o que é que elas querem, com o que é que elas querem brincar. Deixa-me fazer um bocadinho do advogado do diabo. Que é, aliás, aqui um bocadinho o meu papel. A reação também foi: mas é isto a prioridade do movimento feminista? Não. Pelo menos a reação de algumas pessoas. Não te deixes enganar. Não te deixes... Pois, a reação de algumas pessoas, mas eu ouvi a reação de fúria das pessoas deve ser aqui. É porque é assim, das duas uma. Ou não tem importância nenhuma. E não há razão nenhuma para as pessoas terem uma reação furiosa. Ou tem imensa importância. O que eu vi foi sobretudo pessoas a dizer: querem acabar com as diferenças entre os rapazes e as raparigas. Então, mas espera, se as diferenças entre os rapazes e as raparigas, para essas pessoas, se inscrevem na biologia, isto é, se são inatas, se as crianças já nascem, as meninas com ferros de engomar na mão e os rapazes com carrinhos, coisa que, aliás, nos remete para a questão de na Arábia Saudita as mulheres não podem conduzir. Pelos vistos, as pessoas que acham que os rapazes têm propensão para carrinhos e as meninas não, se calhar deviam dizer que então as mulheres não deviam conduzir, porque não está na biologia das mulheres gostar de carros. Estas coisas são do ridículo, que eu, francamente, eu li artigos, eu não estou a falar de comentários nas redes sociais ou de idiotices que as pessoas escrevem nas páginas dos jornais, estou a falar de artigos em que as pessoas citavam estudos em que macacos rapazes preferiam bolas e carrinhos e macacas raparigas, macacas, estamos a falar nem sequer de gorilas ou de chimpanzés, macaquinhos quaisquer. Mandavam lá para dentro uns brinquedos. Não sejas especista, aos macacos. Eu fico estupefacta quando as pessoas acham que macacos sabem distinguir entre bolas e carros e sabem o que é uma frigideira. É que isto já é outra coisa, já devíamos estar a discutir o que são macacos. Vamos, não é? Falar de coisas em que realmente discordamos. Estás a gostar, portanto. Não, estou, o meu objetivo não é. Não, mas é que eu não cheguei lá, deixa-me acabar. Estás-me a querer atalhar. As pessoas ficam profundamente irritadas, profundamente furiosas com a possibilidade de se dar escolha às crianças. E isto é uma coisa que devia fazer as pessoas pensar. Em que é que elas acreditam realmente? Elas acreditam realmente que existem diferenças essenciais e biológicas entre rapazes e raparigas? Ou acreditam que é preciso que haja? E que é preciso haver uma separação completamente estanque entre aquilo que nós dizemos às meninas e aos meninos, aquilo que nós damos a brincar, os brinquedos que nós damos às meninas e aos meninos, os papéis que lhes atribuímos? Porque esse é o problema fundamental, porque se fosse assim tão óbvio para as pessoas que, existem diferenças, então não havia problema nenhum em as crianças brincarem com aquilo que querem. Não havia problema nenhum em os meninos brincarem com bonecas. Porque é que os pais, inclusive pais que eu conheço, que eu acho que são pessoas super modernas, enfim, não dão bonecas aos rapazes? Dão carrinhos às meninas, porque as meninas podem brincar com tudo. Que, aliás, é engraçado, tu na tua introdução disseste uma coisa muito interessante sobre a construção da ideia da mulher, até a construção da ideia do homem. Uhum. Isto levar-nos a um debate mais complicado sobre... Não, mas é que o debate é esse. Não, é porque o debate... O debate é esse. Onde é que isto vem tudo? Não é isso, mas é que há um debate sobre a construção da ideia de mulher, que está a ser posto em causa... Tens razão que não há um debate sobre a construção da ideia do homem. Há um debate no feminismo, aliás, sobre não, isso. No feminismo há, mas a questão é que eu sei que esse debate, essa é a parte, devo dizer-te que essa é a parte mais complicada, porque é um debate sobre a construção da ideia dos homens, do qual os homens são excluídos. Ou seja, do qual os homens não parecem ter direito a participar. Não, os homens têm que participar no debate. Não, porque existe... Esta é a parte mais difícil, esta é a parte mais difícil sempre para mim, é porque existe sempre aquela ideia de que... partindo nós do princípio que os homens e as mulheres existem, não têm que existir com a identidade que culturalmente fomos construídos, mas existem e até culturalmente têm construções identitárias e não são todas más, não são todas... Aliás, a tradição nunca deve ser toda destruída, porque ficamos sempre no caos e no vazio, e a verdade é que parece existir a ideia que a identidade masculina só pode carregar em si coisas negativas. No novo discurso. Existir a ideia para quem? No novo discurso. Ou seja, eu acho que existe uma crise de identidade dos homens. Que não, as mulheres estão a construir uma identidade, uma nova identidade, que nasce de um movimento de emancipação e de conquista de direitos, e os homens estão... Eu não acho que os homens estejam a perder direitos ou estejam a perder... Não, estão no vazio de identidade. Não sabem qual é o seu papel. Não, a maior parte dos homens não consegue perceber qual é que é o seu papel. O que é esperado de si próprio? Não, percebes? É exatamente esse discurso. Porque o discurso seguinte é, ai, coitadinhos dos homens. Isto que eu estou a dizer é uma reação àquilo que tu estás a dizer. Porque o que eu te estou a querer dizer com isto... Extraordinário. Não é coitadinhos dos homens, para já, porque existem... Este debate está em estádios diferentes, em sítios diferentes, em civilizações diferentes. Nem mais. E em meios culturais diferentes e em meios sociais diferentes. É exatamente a minha reação, isto que eu estou a dizer, coitadinhos dos homens, é uma reação a isto que estás a dizer, porque se há um sítio onde isso não está a acontecer, é Portugal. Exatamente o que eu te estou a dizer. Onde o debate, felizmente, está mais avançado, até porque os próprios países não são uniformes, não é? Nos meios sociais, culturais e nos países onde esse debate está mais avançado, é verdade que o debate sobre o papel dos homens é um debate que não está feito. E que, portanto, faz com que os homens não saibam. É nesses sítios que eu estou a fazer. Os próprios homens deveriam estar a fazer, não é? Pois, não é fácil. O problema é que o que eu vejo, muitas vezes, em Portugal desde logo, mas mesmo noutros sítios, é um entrincheiramento, isto é. Mas eu estou a falar dos homens. Estão a pôr em causa a minha... identidade, então, meu Deus, não é? Estou a falar dos homens progressistas, vamos para o estou a falar dos homens progressistas que se consideram feministas, que não têm, eu não estou a dizer se são machistas ou não no seu cotidiano, mas que têm, são defensores, pelo menos do ponto de vista político e teórico. Com certeza, é o primeiro passo para ser lido tudo o resto, não é? Da ideia de igualdade entre homens e mulheres, e que é verdade que não descobriram ainda, mas isso é inevitável. Exatamente o que é esperado de si? O que é que é? Eu não estou a dizer qual é o seu papel. O que é esperado por quem? Neste novo tempo. É que lá está. Até para as mulheres. Fizeste o dedo na ferida. O que é esperado de si? Sim. É porque quando tu estás a dizer isso, estás exatamente a assumir aquilo que eu estava a dizer, que é, é como se houvesse um movimento das mulheres, claro que não de todas, nem um pouco mais ou menos, e os homens estivessem a assistir e a pensar, uhum, o que é esperar de mim? Não é, isso, não é essa atitude? Não é isso? Sei, não é isso. O que é esperar de si na luta em relação à igualdade das mulheres? Não é disso que eu estou a falar. O que é esperar de si? Há uma coisa que eu queria dizer. Eu, ao contrário de outras pessoas... Tu talvez aches que não há, não há uma identidade masculina e feminina. Ao contrário de outras... Eu não sei o que é. Ela é mais complexa do que... Eu não sei o que é a identidade feminina e masculina. Eu acho que isso é uma coisa que é... É mutável. É uma coisa que cada um define. É culturalmente construída. Em vez de... É culturalmente construída. Construída e acho que deve ser individualmente construída, que é uma questão que é a questão fundamental para mim, que é eu vou me inscrever num papel de género que está criado cultural e socialmente, ou vou decidir dentro da medida de com a maior liberdade possível, que é sempre limitada, o que é que é a minha identidade, o que é ser mulher, bom, e depois podíamos ir por aí fora e chegar às pessoas que já não assumem essa dualidade e entramos naquela no cis e no não binário, etc. Aquela terminologia toda que eu próprio estou a tentar aprender. Sim, e que é complicado. E que também nasce de uma obsessão identitária que às vezes devo dizer que me incomoda um bocadinho. Não, sem dúvida, mas eu acho que essa obsessão identitária nós temos que compreender como compreendemos. Ah, eu compreendo. Como compreendemos necessariamente a opção identitária em todos os grupos discriminados, como os judeus ou os negros, etc. Isto é, é a perseguição ou é a discriminação que geralmente cria a identidade. Eu vou agora pegar aqui, eu quero mesmo, eu vou falar do Me Too, porque quero falar do Me Too sobre uma coisa que passámos aqui, depois talvez... Mas deixa-me só dizer uma coisa que ficou aqui no ar, que é, ao contrário de outras pessoas que eu conheço e com quem já discuti isto, eu acho que há homens feministas. Eu também acho que há homens feministas. Está bem, mas há quem não ache. Há quem ache que os homens não podem ser feministas ou não são capazes de ser feministas. Eu conheço homens feministas. Também conheço homens que acham que são feministas e não são. Eu conheço mulheres e machistas. E também conheço... mulheres machistas é o que há mais mesmo. E mulheres que acham que são feministas e não são. E pronto. Deixa-me... O que eu quero falar sobre o Me Too, e depois falando, depois falar um bocadinho mais de alguns perigos que eu acho que este movimento tem, mas há uma parte que nós aflorámos aqui e que me interessa. O Me Too tem sido todo muito em torno de figuras do cinema, das artes, da cultura, ou seja, é um movimento profundamente, se calhar não podia classista. Deixar de ser classista. E a minha pergunta, que eu vou juntar com outra coisa ao mesmo tempo, que eu tinha aqui até em duas perguntas paradas, mas vou juntá-las. Como tu falaste também aqui sobre esta ideia de haver cotas em conselhos de administração de empresas. Uhum. E a pergunta, queria que tentasse, se possível, juntar as duas coisas. A pergunta que eu tenho para te fazer é se faz alguma diferença haver uma mulher estar, de facto, numa administração de uma empresa. Se um CEO feminino tem um pensamento diferente de um CEO masculino e se o PCP não tem razão quando diz que a questão de classe continua a ser a mais relevante. O que eu quero dizer com isto é, não é a primeira vez que este debate se põe. Num movimento, vou dar um exemplo, num movimento sufragista nos Estados Unidos, e aí não era a questão de classe, um movimento sufragista nos Estados Unidos, houve manifestações, nenhum dos grandes debates era se as negras podiam manifestar-se misturadas com as mulheres brancas. Ou seja, o que eu estou a querer levantar, e a conclusão foi que não. Desculpa, a conclusão foi, que não. A sociedade americana não estava, que se estava a lutar pelo sufragismo, não estava... Ou seja, que havia uma contaminação das causas que levaria uma a perder em relação à outra. O que eu estou aqui a tentar levantar uma coisa um bocadinho mais complicada do que pode parecer à primeira vista. Porque nós temos um conjunto de discriminações cumulativas e não quer dizer, ou seja, como nós sabemos, quem não tem, e é a maioria das pessoas, um pensamento político mais transversal, pode ser feminista e racista, eu já leirei noutro tema, pode ser defender os direitos LGBT e ser profundamente xenófobo, temos aliás exemplos disso, e machista, por exemplo, e misógino, e pode ser um grande defensor do feminismo e do ponto de vista socioeconómico, de um racismo social bastante forte. E a pergunta que eu estou a falar, para esclarecer, eu não concordo com a posição do PCP e concordo com as cotas das administrações, mas eu compreendo o que está por trás do pensamento de quem diz que este novo movimento feminista é um movimento que ignora as diferenças de classe. Este novo qual? Este que nasceu a partir do finais do século, do século XX e inícios do século XXI, que se concentra de facto muito na questão simbólica e nas questões da ocupação dos cargos de poder, cotas nos parlamentos, eu concordo com todas essas causas. A minha pergunta é se ele não é um movimento que ignorou as diferenças de classe e que, por exemplo, ignora que o assédio sexual no cinema e o assédio sexual numa fábrica não são iguais. Um é muitíssimo mais violento do que o outro, porque uma pessoa está... Ou seja, porque se acumulam discriminações várias. Esta é a questão que tenho para levantar. Isso é a partir do princípio que o cinema não é uma indústria e mas tu percebes o que eu estou a dizer? As pessoas não estão expostas na mesma... São lá, não sei, porque... Seja, vamos lá ver, as pessoas quando olham para alguns dos casos que têm sido reportados, olham para as pessoas que estão a reportá-los, neste caso no cinema, uma Thurman ou outras pessoas como ela, e acham que ela é uma atriz, ela e outras são atrizes com um enorme poder simbólico, cultural, económico. Até para se fazerem ouvir. Agora! Mas eram? Quando aconteceram as coisas de que elas estão a falar, eram assim? É que não eram, não é? Não eram. E portanto, eu não sei se existe uma diferença assim tão grande entre uma jovem aspirante atriz com 20 anos e alguém que trabalha numa linha de montagem de uma fábrica, não sei se no Val do Ave. Não sei. Daniel, evidentemente que só o simples facto de dizeres uma linha de montagem no Val do Ave, não é? Mas a questão é que não sei se a relação de poder é assim tão diferente. O que tu podes dizer é a operária no Val do Ave está a trabalhar, está a receber o seu salário e sente que tem que... E não tem nenhum poder simbólico, ao contrário de uma atriz, por exemplo. Uma atriz de 20 anos que ninguém sabe quem é, tem um poder simbólico qual? Não, pode vir a ter, que é uma coisa que é importante. Oh, Daniel, mas a questão fundamental a minha é questão esta. Eu não sei se faz. Percebes do que é que eu estou a falar? Eu percebo falar do, e ao mesmo tempo não percebo, porque a questão é... Eu estou a falar das causas... Estou a falar da luta por uma causa, ou seja, estou a falar, por exemplo, da ideia de um feminismo despolitizado e que, portanto, ignora todas as outras formas primeiro, de discriminação. Primeiro, não existe um feminismo despolitizado. Por acaso, eu acho que existe. Eu não acho que exista. Pelo menos eu não consigo não consigo imaginar para mim o feminismo nunca é despolitizado. Uhum. Pronto. Ponto 1. Ponto 2, disseste. Existe uma diferença entre uma mulher e um homem num cargo de CEO, no sentido de... Para os direitos das mulheres, até, se quiser. Não sei. Muito francamente. Agora, sei uma coisa. Achas que as mulheres ganharam alguma coisa entre a Margaret Thatcher como primeira-ministra ou acho que sim. Ou a Angela Merkel como chanceler? Acho que, bom, para já são pessoas diferentes. Sim. Não acho que sejam... Não acho que sejam assim tão parecidas. E depois, acho que sim. Acho que sim. Acho que o simples facto de ter uma mulher como primeira-ministra, isto é, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista da possibilidade de chegar lá, isso é muito importante. O que a Margaret, o que a Thatcher fez como política, se eu concordo com as ideias da Thatcher, não. Mas eu não tenho que achar que as mulheres têm que ser melhores que os homens. Não é só se concordas. Do ponto de vista político, ou têm que ser mais boas pessoas, não acho nada disso. Não é eu acho é que elas têm que chegar aos mesmos sítios. Eu sei, isso não está em discussão. Não está. Porque quando ela foi a primeira-ministra, claro, estava hiper em discussão. A minha pergunta é outra. É que, por exemplo, uma política hiper-liberalizadora do ponto de vista do mercado de trabalho deixa todos mais expostos e as mulheres ainda mais expostas do que os homens, porque já à partida estão discriminadas. Ou seja, se é possível desligar agendas em que, evidentemente, a precariedade no sentido mais geral do termo, obviamente, assim, não aplica. Então podes dizer que a Thatcher era machista. Provavelmente era. Nunca tive nenhuma conversa com ela sobre isso, não é? Mas provavelmente era uma mulher machista. ok? E portanto, poder-me-ás dizer, ah, preferes ter, qual é a vantagem de ter uma mulher machista, por hipótese, como primeira-ministra, como CEO, que se ela não vai fazer nada pelos direitos das mulheres? A questão é que tu teres uma mulher como primeira-ministra na altura em que ela foi primeira-ministra já fazia alguma coisa pelos direitos das mulheres só por si. É de um simbólico muito importante, porque isso significa que as pessoas começam a representar a possibilidade de teres uma mulher naquele lugar. Isso é muito importante. Agora, eu não acho que as mulheres sejam melhores pessoas que os homens. Não acho que por serem mulheres sejam mais... Eu até acho outra coisa. Sejam inatamente mais sensíveis à questão dos direitos das mulheres. Acho que há mulheres super machistas que têm discursos super machistas. E, portanto, isso não é a razão pela qual eu gosto de ver mulheres em cargos de representação. Eu até acho outra coisa. Acho que têm o direito de ser tão más como os homens. E ser tão medíocres como os homens. É curioso, por exemplo, eu não sei se acompanhaste nas eleições dos Estados Unidos, foi muito curioso, eu não quero ficar muito mais tempo nisto, mas foi muito curioso verificar que as feministas mais velhas, por exemplo, do Partido Democrata, de uma determinada geração, estavam por Hillary Clinton, e as feministas mais jovens, estavam por ela ser mulher, estavam por Bernie Sanders. Ou seja... Não, quer dizer, também não... Não é tão... Não, tá bem, não acho que houvesse essa clivagem tão óbvia. Por acaso, eu ouvi alguns debates sobre este assunto, tipo assim, não é tão óbvio, mas que isso era relativamente visível, ou seja, que a questão geracional pesava mais, mesmo nas feministas, do que a questão de ser uma mulher ou um homem. E se isto não diz alguma coisa sobre... Não é geracional, porque o Sanders até era mais velho, mas eu digo é da base de apoio. Ou seja, se isso não correspondia... Há uma convicção de que ser mulher não chega do ponto de vista da luta feminista. Acho que, aliás, imagino que se tu vês... Mas estás aí a mostrar coisas, quer dizer, eu nunca disse que ser mulher chega, e nem estou a dizer isso. O que eu estou a dizer é que quando me perguntas se foi importante ter a Thatcher como primeira-ministra, independentemente dela ser eventualmente uma primeira-ministra execrável, eu acho que foi importante. Como foi importante ter a Benazir Bhutto, como foi importante ter a Indira Gandhi, como foi importante ter a Golda Meir, como foi importante uma série de outras pessoas. Concordas que o politicamente correto, agora vou mudar mesmo de assunto, concordas que o politicamente correto pode estar a criar um clima menos propício à liberdade de expressão? E agora, concentrando-te mais... Talvez isso. Concentrando-te especificamente na questão do feminismo. Não precisas desenvolver muito, mas eu tenho de fazer esta pergunta, evidentemente. É um debate em que tu tens estado muito envolvida, portanto... Eu já tive esse debate, inclusivamente, contigo e com outra pessoa. Uhum. Duas vezes. Uhum. Mas, não concordo. Não acho... isto é... Acho que há alguns exemplos que têm sido permanentemente utilizados como sendo... o símbolo daquilo que o dito politicamente correto, que é uma expressão que eu odeio, significa, como por exemplo, ainda há pouco tempo eu escrevi sobre isso, ou melhor, mencionei isso, pedirem para retirar um quadro do Balthus, como todos os quadros dele, tem uma rapariga, uma ninfeta, meia despida, já não sei em que museu, eu acho isso uma coisa sem sentido. Como acho outras coisas que não têm a ver especificamente com o feminismo, acho que são coisas sem sentido. Questionar a exibição de obras de arte por razões que têm a ver com a sua simbologia discriminatória ou atentatória a determinados direitos é uma coisa muito complicada e em relação à qual eu sou, em princípio, sempre me oponho em princípio. A razão porque eu te fiz esta pergunta liga-se com o que eu queria te perguntar a seguir, que tem a ver exatamente com o Me Too. E foi ligar a fazer a ligação entre as duas coisas. A campanha de Me Too trouxe para o espaço público algumas das principais contradições com vários movimentos emancipatórios, onde se inclui o feminismo, enfrentam. Por um lado, este movimento coletivo denuncia, exibe uma sociedade profundamente machista em que vivemos. Exibiu como esse machismo é violento e resulta de uma relação de poder. E acho que aqui estamos completamente de acordo. Mas também exibiu todos os riscos deste movimento. Não te incomoda que um movimento deste género, como o Me Too, se tenha transformado em julgamentos sumários feitos nas redes sociais, se isso não representa tudo aquilo que tu tens combatido. Não te assusta que pareça haver uma confusão entre o autor e a obra, entre a pessoa e a função? Não sentes que se está a instalar, e nós já tivemos este debate, mas não ao vivo e com som, um ambiente macartista nos Estados Unidos em torno do Me Too? Eu acho que os debates nos Estados Unidos, e isso é histórico, são sempre uma caricatura do debate. Quer dizer, há muito frequentemente exageros em debates nos Estados Unidos, ou no mundo anglo-saxónico, se quiseres. Acho que tem havido uma tendência óbvia para tentar reduzir aquilo que é um movimento que eu considero muito importante e fundamental e muito positivo a determinadas determinadas coisas, como esta de que eu estava a falar, a questão das obras de arte, ou fazer desaparecer pessoas do espaço público que estão acusadas de assédio sexual, ou há ataques de fúria das redes sociais, que é uma coisa que se aplica a N coisas, não é? Uhum. Quer dizer, eu também posso dizer que eu, como feminista, sou todos os dias atacada, insultada nas redes sociais de uma forma selvática. Não, deixa-me continuar. O problema é esse, é que é assim, nós quando estamos a falar da forma como, quando tu tens atores que são retirados de filmes e de séries, por exemplo, porque estão acusados, ainda sem prova, ainda sem julgamento, sem coisa nenhuma, de assédio sexual, e ainda que houvesse provas, e ainda que houvesse condenação, a condenação não inclui ser retirada, perder a visibilidade, tu percebes que há um poder hoje que tem que ser ponderado por este tipo de movimentos, sobretudo quando são organizados, que é o poder do linchamento, e que quando se cria um clima que é o clima do linchamento, nós de repente, em nome de uma questão fundamental... Eu percebi perfeitamente o que é que tu estavas a dizer, aliás, tu já escreveste sobre isso. O que eu estava a dizer é outra coisa, isto é, o facto de teres... outra coisa, ou melhor, remete para isso, o facto de teres hoje um mecanismo de comunicação que não existia há uns tempos. Existiam os jornais, que também fazem linchamento, e de que maneira os média clássicos fazem linchamento, e de que maneira. Uhum. Neste momento tens uma coisa mais difusa, que é uma espécie de movimento de massas, não é? É como se as pessoas... Não mediada, é uma coisa não mediada. Como assim, se as pessoas saíssem para a rua todos os dias em manifestações de massas, só que são manifestações de massas nas redes sociais. Bom, e isso é uma coisa que obviamente tem que ser vista com precaução, porque... O que significa que quando começas queria... um movimento tens que ter em conta que isso existe. Bom, primeiro, eu acho que este movimento de denúncia de uma série de coisas que foram durante muito tempo e que ainda são hoje em sociedades... Em todas as sociedades, e todos os meios sociais, especialmente em sociedades como a portuguesa, consideradas normalíssimas, uhum, vide a discussão brutal que existiu sobre o assédio sexual de rua, uhum, não é? E eu lembro-me que tu chegaste a dizer que era um disparate criminalizar o assédio sexual de rua, lembro-me bem disso. Não foi isso que eu disse. Foi. Já lá vamos. Tenho aqui uma pergunta preparada agora, para se isso. Se calhar agora já evoluíste na tua... Não. Pá, mas é assim, não é vergonha nenhuma. Eu sou o rei da evolução. É muito bom as pessoas evoluírem. É muito bom as pessoas perceberem que tinham ideias erradas sobre as coisas e que afinal viram mal e que pronto. Mas voltando atrás. A questão para mim é, eu tenho um horror atávico a linchamentos, odeio a ideia do linchamento e em todo este processo houve coisas que me perturbaram bastante. Eu lembro-me de estar a ver a cerimónia dos Oscars, ou seria os Globos de Ouro, já não sei, do ano passado. Acho que foi do ano passado, e haver uma série de bocas ao Kevin Spacey, uhum, e eu já não aguentava bocas ao Kevin Spacey, uhum, não aguentava, tipo, já chega, não é? Quer dizer, ele já não está aqui, já não sei o quê, já perdeu o House of Cards e ainda estão aqui a malhar no Kevin Spacey, calma. Quer dizer, o problema do luxamento é que puxa sempre o pior da cobardia humana, não é preciso, quer dizer, o Kevin Spacey, inclusivamente, há aí uma coisa que eu acho que é importante dizer, é que muitas dessas acusações a que tu te referes foram assumidas pelos acusados, isto é, eles vieram, numa coisa que também é muito americana, vieram a público pedir perdão, pedir perdão e dizer que realmente e tal, chicotadas nas costas, etc. Mas a questão que eu coloco é, nós temos aqui coisas diferentes. Uma coisa é a obra de arte, outra coisa é, são as relações de trabalho. São coisas diferentes. Que têm que ser separadas. Por isso o Kevin Spacey devia ter continuado nos filmes. Posso continuar? Pode. E a questão é esta. É assim, quando tu tens uma pessoa que assume que teve um comportamento abusivo, que abusou do seu poder simbólico, económico, social, etc., sobre outras pessoas, para as assediar, ou como aparentemente o Kevin Spacey assumiu que fez, e outros assumiram também, não é? A questão é, como é que tu inseres estas pessoas em relações de trabalho em que elas têm que estar a trabalhar com outras? E às vezes até em situações, como sabes, que nos filmes e nas séries, íntimas, fisicamente íntimas, é complicado. Eu não sei se, imagina, vamos fazer aqui uma caricatura um bocado desagradável. Imagina que há uma pessoa, não podemos usar isto em relação às crianças, porque por definição é crime, mas imagina que há alguém que é, como aliás foi o caso do Spacey, que é acusado de ter tentado abusar ou assediar de uma forma muito, muito insistente um miúdo de não sei que idade é que ele tinha. Acho que tinha 14. Pronto, ok. Então agora imagina que, acho que tinha um bocadinho mais, mas... Sim, já não lembro. Acho que tinha um bocadinho mais. Acho que já não estava na idade já estava na idade do consentimento. Agora imagina que há uma série em que ele, Kevin Spacey, ator, tem que... contracenar com jovens de 17 anos. Uhum. Se tu fores pai desse jovem, eu disse que isto era uma caricatura um bocado forçada, se fores pai desse jovem, tu querias que o Kevin Spacey tivesse a contracenar com ele a abraçá-lo e a dar-lhe beijinhos e não sei o quê. Percebes? A questão é que... Não, a questão é esta, é que há aqui um problema... Que é um problema complicado, que é... Mas isso tem a ver com que é o problema das relações de trabalho, que é o direito das outras pessoas. Sim, mas não percebes? Tem a ver com o facto de apagar as pessoas das obras que já fizeram. Isso é outra coisa. Eu acho que há um movimento para o qual é importante. Ou seja, o movimento emancipatório, e é nesse lugar que eu me estou a pôr, tem o dever reforçado. Eu acho exatamente o mesmo, aliás, se quisermos, dos movimentos socialistas em relação às ditaduras, percebes? De se distanciar de todos os movimentos puritanos. É outro debate, que não é este que eu estava aqui a mas perguntar. Mas é que aqui não estamos a falar de puritanismo. Neste caso, estamos não estamos. Estou a dizer que é porque tem a ver com a pergunta que eu vou fazer de seguir. Com todos os movimentos puritanos e todos os movimentos censórios, no sentido mais evidente do termo. Têm esse dever, aliás, por serem, na minha opinião, é o meu ponto de vista, de serem movimentos progressistas e que, portanto, não se podem aliar ao contrário daquilo que os move. E esse é o meu problema. Ou seja, quando eu vejo, por exemplo, não tem assim tanta importância, em Espanha, haver quem queira que se tire uma estátua, que seja destruída uma estátua do Woody Allen, que existe, porque o Woody Allen, entretanto, foi acusado de assédio. Eu acho que os primeiros a dizer não, aqui há uma fronteira que não passam, são exatamente aqueles que não querem ver o seu movimento feminista, confundido com purgas, com movimentos censórios, com movimentos que eu acho que em alguns casos se confunda mesmo com um discurso, com o estilo macartista, com o qual seguramente nenhum de nós quer ter nada a ver. É essa a questão, mas agora vou mostrar a questão puritana e tu, se quiser, misturas com isto que eu te disse agora. O que eu queria falar é exatamente desta questão, que aliás é o que está no título provocatório que eu tenho nesta entrevista contigo, que tem a ver com alguns contornos puritanos, que a sedução, eu acho que me acompanharás nesta ideia, de que a sedução é uma fronteira, tem fronteiras muito difíceis, não é fácil definir. Finalmente, chegámos ao ponto onde tu querias ir, desde o princípio. Lá vamos. Há uma diferença entre assédio e sedução desastrada. É muito importante para combater o assédio sexual, que eu não diminuo a sua importância, e não acho que assédio sexual seja sedução desastrada, é muito importante definir fronteiras. Caso contrário, corremos gravíssimos riscos. E os gravíssimos riscos são exatamente passar a criminalizar a sedução desastrada, que sempre existiu e continuará, acho e continuará isso, a existir. Acho que isso nunca esteve em cima da mesa. Está. Eu acho que está. Mas espera aí. Aliás, vou-te dizer o que é que está em cima da mesa. Isto é o típico caso de pôr o carro à frente dos carros. Não, vou mesmo ao exemplo que tu deste, em que tu achas que eu evoluí, que tem a ver com a questão do piropo. Eu acho que os homens não têm direito, os homens ou as mulheres, não têm direito de importunar os outros com comentários no meio da rua. Agora, tem mesmo de haver uma fronteira entre o assédio sexual, ou assédio, por e simples, com uma sedução desastrada, incluindo em relação a pessoas que não se conhecem. E a minha pergunta é se tu não tens medo, e eu queria chegar aqui porque eu acho mesmo que é uma questão importante, eu acho que seria trágico se o movimento feminista se aliasse às pulsões puritanas que sempre existiram, e se tu não temes que de repente o movimento feminista se confunda com o contrário, que é o conhecendo as tuas posições sobre vários assuntos, tu defendes em todo o resto, em todo o resto das coisas, ou seja, que de repente seja, por exemplo, isso não é a primeira vez que se põe, a discussão em torno da objetificação da mulher, por exemplo, e do corpo da mulher, que muito rapidamente se transforma num discurso puritano em relação aos bons costumes e à não exibição da sexualidade e do corpo, etc, etc. Ou seja, se tu não achas que há uma fronteira que, sobretudo agora, neste caso do Me Too, começou a tornar-se demasiado tema. Não. Então agora tens que justificar, não vais dizer que não. Não, é que, repara, eu vivo num país em que miúdas de 12 anos saem à rua sozinhas e homens dos 20 aos 80 dizem-lhes coisas absolutamente horríveis que eu prefiro não repetir aqui porque fica mal. Podes repetir, que já. Já escrevi reportagens sobre isso, já fiz entrevistas com amigas sobre isso. Eu vivo num país e vivo num mundo, para não me ater apenas a Portugal, em que as mulheres, e inclusive nos Estados Unidos, onde esta questão está a ser tão debatida, nunca estão seguras na rua e são habituadas desde crianças a nunca estarem seguras na rua. Isto é, a perceberem que o espaço público não é delas, é dos homens, e são educadas desde crianças a sentir isso. E são educadas desde crianças a outras coisas também. São educadas desde crianças a ouvir e não responder, se forem rapazes, a meterem-se com elas. São educadas desde crianças a nunca responder fisicamente, a submeterem-se à violência física, se for caso disso, sem responder. E isso é uma conformação estrutural daquilo que é, e voltando à questão essencial desta conversa, o papel da mulher e a maneira como as mulheres se comportam, a ideia que elas têm de si próprias, a maneira como se afirmam ou não se afirmam, e a relação delas com os homens, para ir à questão da sedução. E tu, quando há uns meses fizeste um artigo a propósito daquela célebre carta das Naves, ficou entalada essa, porque eu já, as pessoas que nos estão a ouvir podem não ter lido, eu limitei-me a dizer que havia alguns elementos, e aliás disse quais, porque eu achava interessante naquela carta. Não quer dizer que subscrevesse o essencial dela, e alguns deles até aqui falámos, que têm a ver com a separação entre a obra e o autor, coisas que para mim são importantes. Não, elas não fazem isso. Elas falam disso. Não, não falam. Fala. A carta, até a um certo ponto da carta, até um bocadinho menos de meio, podia ser apenas uma carta que estava a chamar a atenção para os possíveis exageros. Essa é a parte que eu subscrevo. E depois, pois, mas está bem, mas quer dizer, o problema é que o essencial da carta não é isso. O essencial da carta é subscrever a ideia de que a relação de sedução, se tu quiseres, porque é disso que essa carta fala também, entre os homens e as mulheres é necessariamente uma relação de violência. É isso que essa carta diz. E que é da natureza os homens perseguirem e as mulheres serem perseguidas, e que as mulheres devem compreender. Podes fazer uma pergunta? E que as mulheres devem compreender e que as mulheres devem compreender e aceitar e serem superiores. Fernanda, vou-te fazer uma pergunta. À natureza dos homens. Vou-te fazer uma pergunta difícil e retirares daí uma parte. Se as relações não têm incluído em si, eu não digo dos homens em relação às mulheres, digo as relações de sucessão, tu curo, dos homens em relação às mulheres e das mulheres em relação aos homens. Mas é uma pergunta que eu já sabia que tu ias fazer, não é? Um ato de violência. Um ato de... Ou seja, se tu podes regular de tal forma as relações de sedução, lá de violência, não. Tu podes dizer... Não, violência física, não. Evidentemente. Tu podes dizer que o sexo... Sim. O sexo, não, mas espera, claro. São coisas diferentes, apesar de tudo, as relações de sedução e o sexo são coisas diferentes, não é? Não sei quando é que começa um e acaba o outro, exatamente. São coisas diferentes. Não sei quando é que toca o apito a avisar que acabou a sedução e começou o sexo. Não sei. Essa é que é a dificuldade deste debate. É que as fronteiras não são mesmo claras. Mas essa questão é uma questão que se pode colocar em relação ao sexo entre pessoas do mesmo sexo. Tudo, não é? Igual, eu aqui não estou a fazer sequer qualquer diferenciação de... Pois, mas é que a questão é que há uma diferenciação essencial e que tem a ver com aquilo que eu estive a dizer antes, que é, na relação entre as mulheres e os homens, existe uma marca de submissão, de desigualdade, até do ponto de vista daquilo que tem a ver com essa violência, que é inculcada desde, praticamente, do berço às mulheres e aos homens. E isso é uma coisa que vai ao encontro daquela ideia de o que é um homem, uhum. O que é uma mulher, que é igualmente penalizadora para os homens e para as mulheres, uhum. Como é óbvio. E por isso é que esta conversa, este debate, este movimento não pode ser feito só pelas mulheres, não é? Eu acho que isto tem que ser uma conversa entre os homens e as mulheres. E uma conversa em que os homens queiram participar. Não podem ficar à espera. E não estejam minorizados no debate. Mas quem é que minoriza os homens? No debate sobre há muitas feministas que minorizam. Não estou a falar do teu caso, mas há muitas feministas que minorizam no sentido de como... de coisas. Como quer dizer, se a participação dos homens tivesse começado por ser começar como pedir desculpas e depois passar para a fase. Eu não posso falar por todas as feministas do mundo, nem quero. Sim. Não é? Portanto, nem elas querem. Certamente. E, portanto, eu falo por mim e por aquilo que eu considero que é importante neste debate e nesta conversa. E o que eu vejo é, há um assunto fundamental aqui, que é esta desigualdade que existe, essencial, construída, que há pessoas que acham que não é construída, que é inata, uhum. Ok, pronto. Que eu acho que é construída e que eu vejo ser construída, uhum. E que fui consciencializando e cada vez consciencializo mais. Grande parte da nossa existência, do que somos, é construída. E que tenho repensado até neste debate. Eu tenho aprendido coisas que não sabia, tenho pensado coisas que não tinha pensado. Por exemplo, quando houve aquela carta daquela tipa a dizer que o Ansari, que tinha sido horrível, aquele cómico americano, uhum. Que tinha sido horrível com ela porque tinham saído e depois ele tinha insistido imenso em ter sexo com ela quando uhum. Ela já não queria. A minha primeira reação em relação a essa carta foi ler aquilo e dizer, pá, que disparate. Pá, isto não é assédio coisa nenhuma, isto foi um encontro que correu mal. Pronto, e arrumei o assunto, não é? E achei que aquilo era uma coisa que estava ali a intervir de uma forma contraproducente. Isto é, lá está, que estava a confundir uma série de coisas. E depois, no Twitter, há um grupo de miúdas que eu não conheço pessoalmente e que têm entre 19 e 20 e poucos anos, muito feministas e muito inteligentes, que começaram a debater aquilo comigo e que me disseram uma data de coisas sobre aquilo que me fizeram pensar. E que me fizeram pensar na minha própria incapacidade de sair dentro dessa conformação em que eu estou. Porque eu também faço parte disso, não é? Eu também, com 54 anos, eu já estou conformada de uma... houve uma série de coisas que ficaram aqui e que eu tenho dificuldade em pensar. E quando elas me falaram daquilo que elas viam ali naquela carta, Eu, não, eu continuo a considerar que aquilo não é um caso de assédio, no ponto de vista criminal, se quiseres. Uhum. Mas achei logo na altura que ele tinha sido uma besta, não é? Quando li aquilo. Mas depois comecei a pensar, não, esta carta é uma carta que, sendo muito penalizadora para este homem e de alguma forma injusta, porque o catapulta para uma posição em que eu acho que ele não deveria ser colocado, é uma carta que, se não dissesse quem ele era, era uma carta muito importante. E continua a ser mesmo assim, porque coloca uma série de questões que me remetem, por exemplo, a uma coisa que na altura foi muito discutida em relação ao tipo da WikiLeaks, como é que ele se chama? O Assange, que é aquela história, aquela acusação de que ele foi alvo na Suécia. Uhum. Ele supostamente estava a dormir com duas tipas e terá tirado o preservativo durante a noite e elas só perceberam depois. E eu lembro-me que na altura houve imensa gente que disse, mas que disparate, qual é o problema? Ou, então, mas estavam na cama, não sei o quê. E este tipo de situação que quase toda a gente, ou grande parte das pessoas, acha que é como quem diz, bom, se tu estás todo nu na cama com uma pessoa, isso é uma espécie de licença para tudo e mais alguma coisa. Não está escrito imediatamente. Daniel, desculpa, tu achas que tirar um preservativo e ter sexo não protegido com uma mulher sem ela saber é uma coisa aceitável? Eu sou o Assange, preferir falar, porque eu acho que... Não estamos a falar do Assange, estamos a falar da situação, porque uma outra coisa é o Assange, eu também não quero falar. Não é isso, é que exatamente há uma fronteira de arbitrariedade na forma como nós consideramos, o que nós consideramos violação, assédio, etc., que depois permite... Não, mas eu por acaso gostava de saber a tua opinião sobre isto. Mas é que eu não quero entrar na discussão sobre o Assange. Eu estou a usar este exemplo porque me fez pensar. Na altura fez-me pensar e agora voltei a ele quando houve esta discussão, porque eu pensei, é extraordinário. Extraordinário como tanta gente acha que é aceitável um homem tirar o preservativo no meio de uma relação sexual. Não acho aceitável, evidentemente não acho aceitável. Pois, mas tu sabes a quantidade de pessoas que acham isto aceitável e que fazem isto. Já ultrapassámos todo o tempo e ainda quero uma pergunta. Sabes quantos casos é que eu conheço destes hoje em Portugal, com homens, inclusivamente, que acham que são feministas? Sim. Não, mas é que, Daniel, não é assim. É, eu estou a dizer assim, quero dar tema. Ok, eu sei, mas é que isto é muito importante. O que eu te estou a dizer é que há um desrespeito essencial. Sabes que isso também acontece. Há um desrespeito essencial. Até acontece nas relações, em relações homossexuais, como sabes, okay, são aliás conhecidas histórias, portanto eu não tenho a certeza que isso tenha a ver com uma questão de feminismo ou não. Ou se tem a ver. Há um desrespeito essencial nisto, e isto pode ser uma coisa criminosa, como é óbvio. Claro, claro que pode. Claro, porque, pode. Quer dizer, é sempre por. Digamos, por defeito, é sempre uma coisa criminosa, não é? Deixa-me mudar-te de assunto para terminarmos. A esquerda é muitas vezes criticada por ignorar o feminismo quando fala de outras culturas. A propósito do debate, geralmente surge apenas a propósito do debate em torno do Islão, nunca percebi porquê, porque a questão põe-se noutras culturas que não apenas no Islão. E a minha pergunta que eu tenho de fazer é como casar a tolerância cultural e um cosmopolitismo que não passe pela assimilação e ao mesmo tempo defender os direitos plenos das mulheres. Como é que podemos casar a tolerância cultural para culturas que têm hábitos diferentes com a luta, eu já vou ser mais claro para não parecer que estou a fazer uma desculpabilização, que não estou, com a luta pelos direitos plenos das mulheres. O que eu quero perguntar é se podemos exigir que outras culturas façam em poucos anos o que nós demorámos séculos a fazer. E se não sentes que algum feminismo, sobretudo no norte da Europa, se transformou num instrumento do discurso do xenófobo. Eu não estou a dizer que o feminismo é xenófobo. Estou a querer dizer, repararás muitas vezes, que há um tipo de feministas que só aparecem quando estão a falar dos muçulmanos. A gente nunca os vê nas lutas... aqui. Não só isso, como sistematicamente, quando nós estamos a falar da questão do feminismo, por exemplo, em Portugal, estamos a dizer, vai, mas é fazer isso na Arábia Saudita. A minha pergunta é, não é uma pergunta, eu estou a fazer uma pergunta para a qual não tenho resposta, ou seja, se nós sabemos que há conquistas que fizemos que demoraram 100 anos, 200 anos, ou seja, e que não seguiram em contínuo e ao mesmo tempo em todas as culturas e todas as sociedades. E se tu achas que é possível casar isto com algum tipo de pragmatismo, percebendo que Não transformar o feminismo num instrumento de xenofobia em relação aos outros implica criar e construir diálogos com feministas, por exemplo, falando dos muçulmanos, feministas muçulmanas, que estão noutra fase do seu combate pelo feminismo. Ou se achas que não devemos ter esse tipo de, contemplações? Bom, eu em relação a direitos humanos tenho uma enorme dificuldade com o relativismo, não é? Mas não com o pragmatismo. Sim, acho que devemos ser pragmáticos, porém... não sei exatamente a que é que tu te estás a referir, não é? Quando tu dizes isso, estás-te a referir a quê? A eu perceber o quê? A eu relativizar o quê? Eu ser pragmática como? Dá-me um exemplo. A questão do véu, em que de repente há um debate quase paternalista sobre as mulheres muçulmanas, em que nós, os homens, geralmente os homens ocidentais, decidem o que é legítimo ou não é legítimo uma mulher muçulmana usar. Bom, eu sobre este debate já escrevi bastante. Porque quase todos estes que estamos a falar. Sim, já escrevi bastante e eu faço uma distinção fundamental nessa matéria, que é entre a liberdade e a não liberdade. Que é sempre a distinção fundamental como para mim. Como tu sabes, também não é uma fronteira fácil de seguir. Não, por acaso, neste caso... Nós estamos culturalmente caso, limitados, caso, não é? Sim, mas por acaso, neste caso, eu acho que é relativamente fácil. Primeiro, tenho muito pouca... Enfim, impressiona-me e desagrada-me muitíssimo o ponto de partida da ideia do uso do véu. Porque a ideia do uso do véu, para quem não saiba, tem a ver com a necessidade das mulheres serem recatadas e não exporem os seus elementos de sucessão, não é? Porque os homens coitadinhos não está se muito conseguem. Associado ao cabelo, os homens coitadinhos não se conseguem controlar, não é? Vem um cabelo e aquilo ficam completamente em fúria. Acho que estás a simplificar um bocadinho, mas sim. Não, mas quer dizer, a ideia é essa. A ideia, quando as mulheres estão tapadas, a ideia, que é uma ideia... Que é a mesma razão porque tapam os seios na cultura ocidental. E há outro ponto, que é, houve uma altura em que as mulheres também, em Portugal, como noutros países, também andavam, por exemplo, para entrar numa igreja tinham que pôr uma coisa na cabeça... Pelas mesmas razões, tal e qual. Estou só a dizer que é transversal a todas as culturas. E portanto, quer dizer, não sei se é a todas as culturas, não sei. Em África nunca ouvi falar das pessoas andarem tapadas, portanto calminha com isso das culturas todas. Mas a questão é, eu não gosto nem do véu, nem das outras coisas todas piores que o véu, como a burca e o niqab, etc. Então isso... O hijab é o véu, as outras coisas, há várias... Resultava com o hijab, não há outros debates, ou seja, não se confronta. Pronto, mas está tudo relacionado. Uma coisa é a utilização do véu numa sociedade que não o impõe. Estou a falar das sociedades ocidentais. Pronto, então eu acho que uma mulher adulta, note-se, que quer usar véu, eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho rigorosamente nada a ver com isso, como não tenho a ver com isso se ela quer fazer, pôr uma argola no nariz ou outra coisa qualquer, é com ela, não é? É uma questão de manter, é uma liberdade individual. Eu aqui não estava a ter qualquer debate sobre as sociedades onde o Estado obriga as pessoas a usar véu. Está bem, mas vida, não estavas a ter, mas as pessoas que nos ouvem não sabem do que é que nós estamos a falar, portanto eu acho bom distinguir uma coisa da outra. E concordo absolutamente, e já escrevi isso, que é paradoxal e paternalista eu achar que para libertar uma mulher tenho que lhe dizer como é que ela se liberta. Se ela quiser andar com o véu, problema dela. Até pode não querer se libertar. Ela até pode querer ser escrava numa relação sadomasoquista, pode querer ser escrava. Eu não tenho nada a ver com isso. Não posso ter nada a ver com isso. Outra coisa é, por exemplo, um debate que existiu em França em 2004, aliás antes de 2004, e que depois deu origem a um relatório que foi pedido pelo Chirac, que tinha a ver com a questão do véu nas escolas do Estado. Sim. E o facto de haver crianças que iam para a escola, crianças de sexo feminino, que iam para a escola de véu, crianças obviamente não... menores de 18 anos, não é? Que iam para a escola de véu, cujos pais não queriam que elas fizessem natação ou ginástica porque tinham que se despir, não sei o quê. E eu, quanto a isso, tenho uma posição absolutamente clara não pode haver nas escolas laicas, não pode haver nas escolas do Estado contemplações com esse tipo de limitação da liberdade das crianças. Se os pais querem que as crianças andem de véu e que não façam ginástica e que não façam natação e que não façam não sei o quê porque são meninas e porque eles acham que as meninas são diferentes dos rapazes, ponham-nas em escolas pagas por eles, as escolas que acham que as meninas e os rapazes são diferentes. Escola pública não admito uma coisa destas, porque acho que a escola pública tem que formar para a igualdade. E isso aplica-se à França como se aplica a Portugal. Eu nessa matéria tenho uma posição de... A posição final não será diferente da tua, mas a do meio é. E eu sou um grande defensor de que há conquistas que se conseguem por via de negociação... ir negociando soluções. Ou seja, acho que muitas vezes as posições de princípio radicais levam a que essas meninas vão todas de facto para escolas privadas onde só há meninas muçulmanas e que o resultado final acaba por ser pior na afirmação de um princípio. E por isso, ou seja, não discordando do princípio, eu acho que por vezes, quando eu falo do pragmatismo é isso, ou seja, acho que por vezes temos que conseguir perceber qual é que a forma mais eficaz de lá chegar não é a mera imposição da regra que nos então, parece. Então deixa-me contrapor com isto. Então tu tens uma escola em França em que a maioria das meninas, uma escola pública em que a maioria das meninas usa véu. Coisas não, não, em que a maioria das meninas sim. usa véu. Sim. E há uma que não usa. Certo. O que é que achas que vai acontecer? Ouve lá, o mesmo que vai acontecer a uma escola de brancos onde só há uma menina negra. Ah, essa matéria não, tu não consegues. Não é a mesma coisa. Tu não consegues regular. Não, não é essa matéria coisa. Tu não consegues regular. E sobre isso, deixa-me só dizer que nós temos em Portugal um problema gravíssimo com. Agora menos com grave. Comunidade com a comunidade cigana. Que é muito interessante que as pessoas que estão tão sempre raladas com os muçulmanos nunca reparam é na comunidade cigana. Demonstra que a gente fala quase sempre de outro sítio qualquer e nunca do assunto está. Para terminar, é uma pergunta mais sobre ti. Se tu envolves-te em muitas polémicas, és conhecida por ser uma mulher bastante aguerrida e a minha pergunta é se nunca te cansaste. Não, nem tenciono. Obrigado, Fernanda. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.